Portal do Arrocha. Chamega, Chalibrão, estourou a portaria, tiozão. Nosso amor é uma piada aqui. De tão sem graça a gente tem que ir, pra não piorar, só pra não chorar. Vou adiando nosso triste fim, empurrando com a barriga. Já não temos vida, é ciúme, é orgulho, tudo vira briga. Já não temos vida, é ciúme, é orgulho, rouba minha brisa. Mas acontece que eu te amo, esse seu bumbo chamando e me faz permanecer, me dá prazer. Mas acontece que eu te amo, esse seu bumbo chamando e me faz permanecer, me dá prazer. Me faz permanecer, me dá prazer. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbo chamando que me faz permanecer, me dá prazer. Ah! Um abraço pra galera estourada no YouTube, Itabuna CDs, Michael Jonathan, o número 1. Nosso amor é uma piada aqui. De tão sem graça a gente tem que ir, pra não piorar, só pra não chorar. Vou adiando nosso triste fim, empurrando com a barriga. Já não temos vida, é ciúme, é orgulho, tudo vira briga. Já não temos vida, é ciúme, é orgulho, rouba minha brisa. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbo chamando e me faz permanecer, me dá prazer. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbo chamando e me faz permanecer. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbo chamando e me faz permanecer, me dá prazer. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbo chamando e me faz permanecer. Contrate Dobs Entretenimento 71991108082.